domingo de manhã. Domingo de manhã. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando no barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Domingo de manhã, Marcos e Belucci aqui no Central do Sertanejo, a primeiríssima, a mais tocada, a mais executada durante toda essa semana no Central do Sertanejo. Marcos e Belucci, domingo de manhã, é sucesso no Brasil todo, não só nos programas sertanejos, mas essa música aí está entre as três mais tocadas no Brasil. Olha que sucesso. Sexta-feira, gente, eu vou me despedindo de vocês, fechando mais uma semana. Obrigado sempre pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Segunda-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta com mais Central do Sertanejo, aqui na sua rádio preferida, essa rádio que é líder de audiência. Agradecendo todo o carinho, toda a audiência, eu tô indo embora. Desejando um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com Ele. Beijo pra todo mundo, gente! Bom fim de semana! Segunda-feira tem mais Central do Sertanejo, aqui na sua rádio preferida. Central do Sertanejo.